dos bardos, esses vates violeiros. Então é uma honra muito grande, agradecendo ao nosso companheiro José Lucas, estarmos aqui juntos. Eu sob o nome de Jesus, a vida nada valia, ninguém conhecia a luz, mas da simples manjedoura resplandeceu duradoura, e o mundo assim conheceu, em chegada triunfal naquele belo Natal, e assim o amor venceu, e as alegrias do reino da luz se fez sobre a terra, o evangelho se fez vida. A luz chegou nesse mundo o Mestre Jesus, levando o evangelho em praias e serras, divulgava a paz e condenava as guerras, falava de um reino que vinha instaurar, um reino de amor que viver a mostrar, e a multidão sonhava embevecida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, a palavra do Cristo na beira do mar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, palavras do Cristo na beira do mar. Mal raiava o dia e os seguidores se aglutinavam naquele torrão, centenas, milhares, grande multidão, ouvindo Jesus minorar suas dores. Curava aleijados sob mil clamores, leprosos aos corpos viam restaurar, cego de nascença passava a enxergar, e as mães com os filhinhos curados aos peitos ouviam Jesus dizer sede perfeitos, palavras do Cristo na beira do mar. Ouviam Jesus dizer sede perfeitos, palavras do Cristo na beira do mar. Os velhos se enchiam da paz desejada, e os homens sentiam-se cheios de fé. Os estupilhados ficavam de pé, toda a multidão se sentia amparada. Sua eterna fome era ali saciada, da boca daquele que sabia amar, falando de um reino que vinha instaurar, e o seu verbo quente chegou até nós. O reino de Deus está dentro de vós, palavras do Cristo na beira do mar. O reino de Deus está dentro de vós, palavras do Cristo na beira do mar. Eu carrego debaixo do meu chapéu muitos poemas, muitas poesias. Obviamente que o tempo não vai dar para a gente deleitar-vos com os poemas que eu trago, mas eu vou colocar uma trilogia sobre a questão da obsessão, que graça na humanidade. E é um poema, começando com o poema A Peste e a Obsessão, É um poema que eu faço interativo. Então vocês vão participar com a gente também. E toda vez que eu disser a peste, eu quero ouvir a voz lusitana gritando obsessão. Mas dizer de uma forma para espantar de fato os espíritos obsessores, assim, da qualidade de Vito, que está ali, que eu estou vendo ali, da qualidade de Clóvis, que está junto. Esse povo tem que fugir quando a gente disser obsessão. Então eu vou dizer, vamos ensaiar. A peste! Obsessão! Ixi! Esse povo não jantou, não, Lucas? A peste! Obsessão! Ah, melhorou bastante. Vamos lá. A humanidade hoje sofre uma epidemia tão violenta e danosa como aqui nunca se viu. Todo o povo alienado, manetado, controlado, a perder quase a razão. Tão dolorosa investida, destruindo muita vida. É a peste. A obsessão é a ação de um espírito rancoroso em grande perturbação sobre um outro faltoso. Família e sociedade que faltam com a caridade, com respeito e a união, por vingança ou vampirismo, pode vir a ter o trismo da peste. O sujeito boa praça se transforma em violento, ou pode perder a graça, viver sem contentamento, deprimido, irritado, totalmente perturbado, sem nenhuma explicação, enchendo os sanatórios e aumentando os velórios. É a peste. O marido e a mulher sempre se deram tão bem, muito amor, muito querer, carinho, vale também. De repente um ganha asa, cai no mundo e deixa a casa, fica tudo em confusão, os filhos traumatizados e todos apavorados. É a peste. A criança pequenina nunca conseguiu dormir, chora à noite, chora dia, o pai a mãe a sentir, ninguém sabe o que fazer, toda a família sofreu uma danosa pressão, pediatra apavorado, tudo o que passa é errado, é a peste. O menino na escola já estava virando gente, muito livro na sacola e ele muito inteligente, de repente se revolta, os cachorros todos soltam, é aquela aflição, a mãe grita e se esgana e ele na droga se engana, é a peste. Dentro de casa a TV leva a família à falência. Os programas vêm trazer pornografia, violência, mediocridade, tristeza, negativismo, torpeza. Na hora da refeição, o velho moço e a criança vão se enredando na trança. É a peste. Hoje, passei batido aqui. É a peste. Por isso, irmãos de fé, é hora de combater, homem, menino e mulher, é hora de se proteger, a família solicita uma medida bendita com todos em união, para instaurar Jesus no lar, e com ele debelar essa peste, obsessão. Aê! É a peste. Bom, meu tempo acabou. Mas há outros tipos de obsessão. É uma trilogia, são três poemas, eu vou declamar de todo jeito aqui, nem que a vaca tussa. O outro poema é uma estranha obsessão, porque é uma obsessão que aqui começa no namoro. E ali vai havendo, um vai se sobressaindo ao outro. E aí eu transformei no poema para ficar mais fácil de todo mundo compreender, que é o cordel, literatura do cordel, que nós usamos para conduzir os conceitos espíritas. Tenho muitos poemas, poderia declamar a noite toda, mas o tempo é curto que só coice de bacurim. Então não dá para chegar lá. Mas essa outra obsessão diz assim: quando Severo Macedo se apavorava de medo no estado terminal, dizia ele a sofrer: Aurora, eu vou morrer nessa cama de hospital. Nem pense, dizia Aurora, essa não é sua hora, tem muita vida a viver, e se a morte negociar, eu que vou no seu lugar, pois não vivo sem você. Mas aí dali a pouco, Severo com um grito rouco passou dessa para melhor, e a velha assistiu buchada e dizia: eu não vou ficar aqui nesse mundo só. Desse momento em diante, evocava todo instante: vem Severo, meu amor, vem que eu quero te seguir, vem me carregar daqui que é tão grande a minha dor. O coitado do Macedo parecia até brinquedo na mão dessa obsessão, que nem de casa saía e triste a sofrer vivia nessa subjugação. Dona Aurora sem parar, só pedindo para ficar ao lado do seu amor. Certa noite, quando chama, vê Severo ali na cama, cama doente, cheio de dor. Dá um grito e sai correndo. Isso é o diabo que eu estou vendo. Te afasta, vai para trás. Eu sei dos trejeitos teus, meu Severo está com Deus. Vá de retro, Satanás. Mas Severo diz: Aurora, não me afastei uma hora, você não me deixa em paz. A Aurora grita: cai fora, mafarro, pé preto, espara. Vai para o inferno, Satanás. Mas desse momento em diante, ela mudou-se no instante e não fez mais evocação. E o seu Severo adorado só assim foi liberado dessa louca obsessão. Muito obrigado. E o outro poema que eu vou declamar, ele nem é meu, mas fala da auto-obsessão. É de um poeta paraibano chamado Amazã, mas é muito parecido com as minhas poesias, então eu botei no repertório, porque ele traduz bem isso, a pessoa que não está satisfeita, nem com seu corpo, né? Porque eu estou satisfeito, eu tenho um corpinho um pouquinho cheio, meio desengonçado, mas eu amo esse corpo, é quem me conduz. E quando mais a gente faz o bem, mais a gente se admira, fica mais apaixonado pela gente mesmo. O bem é um dos roteiros que a gente ilumina-se interiormente e desperta a beleza interior. Então, é essa beleza que interessa. Chico Xavier era feio, aquela peruca velha que não se ajeitava nunca na cabeça dele. Mas todo mundo queria estar do lado de Chico, porque Chico tinha beleza interior. Madre Teresa, dizem até que Madre Teresa de Calcutá, quando Lady Di desencarnou com um acidente, que se queimou no carro e tal, aí chegaram para São Pedro, São Pedro, Lady Di desencarnou, ele disse: joga o tapete vermelho, ela é uma princesa. Jogaram lá no céu o tapete vermelho, e São Pedro ficou olhando, de vez em quando olhava na janela do céu, para ver se ela estava subindo, e nada de Lady Di. Chegava ela com muito compromisso, era o caixão ia para aqui e para ali, porque rainha sabe como é, né? Demorou muito chegar. 2 dias depois, quem é que desencarna? Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa xoxinha, aquele espíritozinho. Quando São Pedro dá uma olhada pela janela, lá vem Madre Teresa. Ele olhou assim e disse: meu irmão, que incêndio, hein? A princesa ficou desfigurada. Então o poema se chama Juvita. Juvita de João Vicente, viúva de Nicolau, depois de um acidente no dia de carnaval para um hospital foi levada. E após ser internada, entrou em coma profundo, passou um mês apagada, passando uma temporada nas brenhas do outro mundo. Porém, um dos sonhos seus, muito contente ficou, porque se encontrou com Deus, e o Criador lhe falou: você pode retornar lá para a terra e ficar pondo em prática novos planos, e a nada deve temer, porque só irá morrer daqui a 40 anos. Juvita, uma véia feia, dessas que assusta o povo, as pernas cheias de veia, cintura larga de ovo, narigão de tucano, azuria de abano, candela de bentivi, fazia alguma ginástica, mas nunca fez uma plástica com medo do bisturi. Porém, depois que saiu do coma tranquilamente, porque Deus lhe garantiu 40 anos para frente, chamou o cirurgião e fez uma relação do que queria mudar: testa, nariz, sobrancelha, pescoço, bochecha, orelha, nada podia faltar. Fez uma lipoescultura, deu um trato no cabelo, ficou com a formosura e o porte de uma modelo, o peito siliconado, o bumbum arrebitado, pele fina, reluzente. Recebeu a alta final, mas na frente do hospital sofreu um trágico acidente. O acidente foi fatal, veja só o resultado. Na frente do hospital não tinha se internado, mas foi o que aconteceu. Juvita as botas bateu, foi vela preta e caixão, e logo ao chegar no céu procurou o pai fiel pedindo explicação. Me responda, pai amado, quero saber, por favor. Tive aqui no mês passado e na conversa o senhor me garantiu sem segredo que eu não morria tão cedo, mas no entanto eu morri. E Deus respondeu: seguro, Juvita, desculpa, eu juro que eu não te reconheci. Tenhamos cuidado, porque se mudar muito, Deus não reconhece. Então vamos devagar com essas coisas, despertar a beleza interior. É até mais barato do que cirurgia plástica, botox, essas coisas do demônio. Isso não é coisa de Deus, não. Aí Lucas e Chico Leite, que é um companheiro nosso que está lá em Sergipe, que vinha também conosco nessa caravana, não pôde vir, porque o filho teve que fazer uma cirurgia lá, emergencial. Então, eles me desafiaram para fazer um fado. Um fado. E eu fiquei pensando, um fado. Aí eu procurei uma parceria, um parceiro, um poeta que pudesse fazer a letra do fado. E encontrei Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, que é um parceiro razoável, né? E ele faz um poema para a esposa dele quando ele é Públio Lentulus, na juventude. Na juventude ele faz um poema. Está lá no livro Há 2000 anos, psicografado por Chico Xavier, que ele é o senador romano, na época de Pilatos, Públio Lentulus. E eu aproveitei o poema que ele fez e fiz um fado, né, nas minhas formas tranquilas. E esse fado estava pronto, até ontem ele estava pronto. Não sei se eu me lembro dele todo hoje, mas não tem problema. Como é uma coisa assim, né? Alma gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e mexeste o coração. Vinhas das bênçãos dos deuses, da divina claridade, tecer minha felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro de eterna aliança, como sou tua esperança, como és todo meu amor. Alma gêmea da minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura alegria, agonia das saudades dos teus versos. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar dentre as flores das claridades do céu. Vinha das bênçãos dos deuses, da divina claridade, descer minha felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro de eterna aliança, como sou tua esperança, como é todo meu amor. Aê! Meu coração se derrama de alegria. Mas amanhã a gente tem mais um espaço.